Charlie, in your papa, do you request Yarubi? Charlie, in your papa, where is the standby? 923 decolado agora, 55 controle 208, bom voo. 208, boa, obrigado. 35 é subida. Controle, bom dia, Gol no 923, decolado na escuta. Gol no 923, contato radar, série da El, submantendo nível de voo 360. Adael para o 360, Gol no 923. Trip 5345, aguarde para transferência. Brasília 3304. Zero, quatro, tomado, é mesmo? Saída Arbor. Arbor. Hotel X-Ray, Golf World, standby. Chame para ingresso com vocês. Autorizado o táxi até a papá. Adoro, 3663. 3663. Prossiga. Somente devido a um pequeno problema técnico, eu vou chegar um sistema aqui. E só fiz o táxi dentro do máximo um minuto, ok? Reporte iniciando. Então tem autorizado o táxi até o ponto de espera da 97, reporte para ingresso. De Juanita. Oceano 6225, sempre aguarde para a coordenação. Obrigado. Trip 5345, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Desculpa, pode repetir para o trip? Trip 5345, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 13325, obrigado. O 605, está autorizado o Galeão, 360, pela Brasil 10, saída da El, Leda, Bridge, Equador 0, curva direita, controle 1208, 55, estacionou o transponder, gol 1605. Livre puxar, chame táxi. Então 3304, cópia. 04. Autorizado 360 Brasília, na Pesolu no 7. Decola da pista no 0, curva direita, saída Arbor, transição elefa. 120, decimal 8, 5572. Para Brasília, Pesolu no 7, decolada 10, curva direita na Arbor, transição elefa 5572, transponder 208 ao controle, cotejou 3304. Está correto, 3304, chama para puxa, senhor. Vai chamar, obrigado. 6312, cópia. Pronto para o táxi do San 3663. 3663, para o táxi está livre até através do meia dúzia. Ouro 605, aguarde para iniciar no portão 5, mais um instante. Coordene com a equipe de solo que após a passagem do airbus da TAM está autorizado prosseguir com o pushback. Ouro 605 na escuta? Na escuta, agora no 605. Coordene com a equipe de solo, o airbus da TAM vai passar a retaguarda. Após o tráfego está autorizado prosseguir com o pushback, ok? Passinho para o Airbus da TAM, está autorizado, na mesa. Portanto, está livre via Pátio Índia, no ponto de espera 1895-1017. Entra até o ponto de espera, 1895-1673-1017. Puxaré 6312, autorizado 350 para Recife, via Peruísque 58. decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju. 120, decimal 8, 5570. Contato Marco, Mike Bravian, que decolada agora 1200, controle 120.8, bom voo. Mike Bravian, controle 1208, bom dia. Papatango, Mike Bravo Yankee, contato radar, saída Argos, submantendo nível de voo 1180. Mike Bravo Yankee, na Argos, libera a restrição vertical para o Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, negativo, mantém as restrições da carga. Yankee, sim. 00, ou se tiver no repetitivo, por favor. Firmando o passarinho 2233. É o 35221. Tá, firma 5221 no Conquista. Eu tenho autorizado 200, só um instante, corre. Aguardando, corre. Desça pro nível de voo 060. É de fã, chegada bomba, 060. Salvador, na escuta do 4299. 4299, posição 3. Confirma, tá pronto pro push? Afirmo. Push, acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi e o 4299. Salvador, bom dia, tá 3859, formação em que ano? 3859. Pronto cópia? Afirmativo, pronto cópia. Curitiba autorizado 360. Conforme rota do plano, decola da pista 10, curva direita, Arbo Elefa, após Elefa, Pezulu 21, Sorocaba e após conforme. 1208, 5577. Afirmativo, autorizado nível 360 via Pezulu 21 para Curitiba. Rodão 9 com a direita, saída Arbo Elefa. Intercepta Pezulu 21 de Sorocaba. 208, o controle, aciona 5570. Correto, 3859, chama pronto, puxa acionar. Solo Salvador, Oxavé 6279. 6279. Para Galeão, aguarde fora. Aguardando cópia, 6279. Solo 4299, vai chamar para o povo. Se tiver aqui, bagagem para o tempo. Afirmativo, aguarde nova autorização. 4299. Aguarde. Trip 5221, copia? Afirmo, posso dar cópia, 5221 da Trip. Autorizado Vitória da Conquista, 200, direto, decola da pista 10, curva direita, Arbor, transição Elefa, corrijo Arbor, após Arbor direto. 1208, 5001 no transponder. 3, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, bandeira. Vitória da Conquista, 120-80, controle de saída, 5001 no transponder. Correto, trip, chame para push, adicional. Amarelo. 63, contato radar, seja da Elso e mantenha nível de voo 340. 340-363, possibilidade valida, não presente. Então, 3663, autorizado da EL. Da EL. Firma a altitude que vai manter? India Papa, Negrave, Red Arubi, Position. Altitude negativo? Negrave, Charlie, India Papa. Charlie, India Papa, Direct, Coral Position. Victoria, direct coronal position now, standing to the left. Xenã 6312, prossegue até através do 612. Uno 072, essa é uma identificação, autorizada chega da Mara, disponível de voo 050. Até outra vez, 612 reportará. Hoje, 6312. Seu azul chamou pronto no portão 3? Afirmo. Aguarde só um instante, tem duas aeronaves para taxiar para o ponto de espera. Assim que possível, liberá-lo. Eu não aguardo o azul 4290. Solo Gol 905 pronto para o táxi, está com 168 a bordo, 4 horas de altura no. Do Gol 605 via Pátio Índia, ponto espera 1895, 1017 o ajuste. Pátio Índia, ponto espera 1895, 1017, Gol no 605. Xenã 6312, segue o 737 Gol no ponto espera 1895, 1017 ajustado. Segue o 737 da Gol, 1819, Xenã 6312, 1017. Papatel, eu acho que a Papagolf controle voltando. Cuidado conquista, mil pés via corredor Axé, decolagem da 17 com curva direita, ingressando no corredor Axé, controle em 120 decimal 8, acione 5566. Correto, 5566. Correto. Para prosseguir agora no Graé, chama a torre em 11895. Confirma, PLB? Torre 299, coordena a equipe de solo, a rebanho da Avianca vai passar a retaguarda, posta livre. E após a Avianca aí, está coordenando o pessoal de solo. Bom dia, agora no 05, aproximando o ponto de telefone. No 605, na escuta? Na escuta, no 605. Tá pronto para a decolagem? Pronto. 7. 9. Quanto cópia? Agora o nível 125. Cruzando o campo, está restrito inicialmente até o nível 100. O 1605. Ok, então estou acertando a linha de colar 10, gol 1605. Afirmativo, restrito ao nível 100, aguardando após a liberação do controle para acender. Restrito a 1.5, gol 1605. Autorizado táxi, reporte para ingresso 17, Águia 02. 5566. Latam, 3663, cruzou 140, chame agora o centro Recife nas frequências 1251, alternando 3325. 3663, ciente. Chamou? Ajuste 1017. Reforma de aliado de pronto, qual POB? Poder bom, Tiago, nome é 05, decolou no Adael. Bom dia, contato radar regulagem, suba e mantém inicialmente 1-0 após 2000, direto Leda. Ok, receitou 1-0 após 2000, direto Leda, gol no 605. 1-1-8-3-9-5, vai chute na 0 no 7. Ok, autorizado, eu faço dia 1 chamando o ponto para 5-8-9-5, e a gente vai 0. Eco Charlie, Hotel Regal, approaching Sierra Victor Delta Viva. Say again? Over Sierra Victor Delta, position Viva. Hotel Charlie Golf, Roger. Fly ahead in Corral position. Corral position, thank you. Colagem e o vento 090 gráfico 14 mais. Recebeu uma centena, autorizou a decolagem 5-0, 6-3-1-2. A cena transponder 5561 e o controle 120-8. 096, chamar 63-1, obrigado. Posa para o Zulu 1-0, Dias Map, Lúcio, abatendo a Totinho e descendo em direção de 561, 3-2-2-0-8. Está correto, sim, para o pushback, acionamento no, na remota 1-2, do Xenem 279. Já está pronto, 62, técnico. Regeneração com a equipe de solo, aposte para o taxi, o Xenem 279. Salvador, muito bom dia, o Azul 4299 no ponto espera da 1-0 pronto. Decolagem autorizada, imediato, Azul? Afirmo. Inicialmente a Lima tem restrito agora ao nível 100, inicialmente, o Azul 4299. A Lima tem está restrito ao 100, o 4299 da Lima. 8-9 na posição número 9 para pushback e acionamento. Sete número 2 no setor, mantém a posição, TAM 3-2-5-9. Ativa, mantém a posição. Está num corredor, axé, controle 208, bom voo. O AG02, direcionando o corredor axé, manterá 1000 pés AGL, controle 120-80. Afirmativo, bom voo. Obrigado, seu bom serviço. Instrução na saída da EU vai manter este nível 100 até a liberação do controle. Feito, vai manter 100 até a liberação do controle. É 2-7-9. Salvo Salvador, Jet 5-6-7-2-9. É o Jet 6729, informação em curso em Índia, guarde cópia. Águia 02 seria o Papa Romeu, Papa Mike, Mike? Afirma, senhor, decolagem de Salvador, já curvando à direita, ingressando no corredor axé, manterá 1000 pés a GL. Tem as condições visuais, a 1000 pés, corredor axé, informe através do farol da barra. Informe através do farol da barra, o Águia 02, 1000 pés. O Xunem é 3-1-1? O 6311 informa que não recebeu o localizador, está prosseguindo o visual, ok? Visual com a pista já. Prossiga então com a aproximação visual, complete e chame a torre em 1895. Gente, prosseguindo em condições visuais, você tem alguma informação de que o localizador não está funcionando? Informa. informação que eu tenho realmente que o localizador não estão mais recebendo o sinal do localizador. Ok, tá bom, vai chamar a torre 1895, achando a 6319. Obrigado, bom dia. O 1072 tem condição de aproximar o ILS Whisky? Lua após conforme rota do plano. O transponder é o 5006 e o controle 120.8. Autorizado para Guarulhos 360, decola da 10, direita da Eulê da Bridge, pessoa Luna 6 BHZ, após conforme 5006. O transponder 2006, portão 2. Tá correto, somente uma restrição na saída da EL vai ficar restrita ao nível de voo 100 até a liberação do controle. Tem restrição de antena na saída 8523-6729. Chame pronto para puxar acionamento no portão 02-WEB-6729. Ok. Solução 3859. Diga, 3859. É uma previsão para o nosso início do pushback, carinho. Após o foco da Avianca liberar a cauda, coordenação principal de solo tá livre o push. Afirmativo, então vamos coordenar aqui. Solo, se o foco que tem liberar, nós iniciamos. 3289. 40, após 2000 pés, direto Leda. Ok, subindo para o 340, após 2000 pés, voa direto Leda, o azul 4299. Roger. Voo 605, chame Recife, 251 na antena 3325. 251-3325, voo 605, obrigado. O voo 072. Estando controle na Arbo até o nível 100. Positivo, na Arbo Recife 1 antena. 3304 é o número 2 no setor, aguarde. Marcando, 3304. Bravianchi. Profeta, Mike Bravianchi na escuta. Mike Bravianchi, chame agora o centro Recife nas frequências 12288, alterna 260. Confirme para o solo, o Xené 6279. Capitão para o táxi, 91 a bordo, 3h40, Fernando Guarulhos. Sim, autorizado o táxi até a ponte espera da pista 1-0 via pátio Índia Alfa. No ponte espera vai chamar a torre em 1-8-95, o ajuste 1-0, 1-6. Autorizado a pista 1-0, táxi via Índia Alfa, ponte espera 18-95, ajuste 1-0, 1-6. 6319, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, vai reportante da Juliette, Xené 6319. Sim, baixo travado. Eu vou agora ao voo no 072. Ok, tem pista livre, pouso autorizado, vento 90.3. Pouso autorizado, ao voo no 072. 3859, o 3304 coordena com a equipe de solo após o Airbus da companhia iniciar o táxi, está livre para o pushback e acionamento. Ok, coordenando então com a equipe de solo após o Airbus da companhia, está autorizado o pushback e acionamento do TAN 3304. Parte 3 está livre, guardando com a equipe de solo, aposto para o táxi. Trip 5221. Autorizado, parte 3, portão 6311, portão previsto em conta. Se ocupado, vai manter posição antes da Juliette. A gente vai manter posição antes da Juliette, a Xané 63. Prossiga. Firme. Siga Gol no 888. Confirme, vai ser o protegido para a pista 1-0. Então, há pouco tempo atrás recebemos a informação, um sinal intermitente do localizador. Porém, agora a aeronave está aproximando, informou, reportou o recebimento do localizador da 10, o senhor prossegue no LS X-Ray. Desça a partir de agora para 2.000 pés, ajustado 1.016, livre aproximação, informe no localizador. X-Ray, chamará 2.000 pés, chamará no localizador, voo 1.86. Vai prosseguir a 1.000 pés até o destino? Pelo litoral, confia. 2-2-1, né? O Salo voltando. Mas escuta, você, cara. Vocês estão do controle na saída da árvore até o 1-0-0. Ciente, restrito 1-0-0 no perfil da árvore, 5-2-3-3-3. Uma travessia da Bahia Tudo Santo, frequência livre 2345. Para ingressar no CTR Ilhéus, chame 120 decimal 1. Gente, pode dar essa prévia, 12345, CTR Ilhéus, Camará, frequência 120 decimal 1. Baterá 1.000 pés a zero com as condições referentes visuais do AVE 02. Oxonê 6312, chame o centro Recife em 12545, alternando 2685. 12545, 1268, bom dia. A 279 ali mantém e está livre da restrição, ok? Eles consideram a restrição nível 100. Gente, livre das restrições, ali mantém, 627. Dois... 3304 está livre, reporte para o táxi. Ok, reportar para o táxi, 3304. Horas de autonomia, alternando Salvador para o Cali. 5221 vai prosseguir como número 2, segue o RPS Datan. Ponto de espera de meteor em 1985, ajuste no 0 no 6. 3221 está autorizado como número 2 após a Datan. Ponto de espera na 0, chama 2, 7, 2, 4. 072, táxi Alfa, Quilo, chame para ingresso no Pátio 1. Alfa, Quilo, chame para ingresso no Pátio 1, voo 072. Chame Recife, 1251, alternando 3325. Obrigado, senhor, bota, bom dia. Aguarde e copre, uma Apollo 02.